Deus de poder está neste lugar. Prepare o seu coração, porque Ele vai te abençoar. Chegou aqui pra situação se resolver, pra adoração receber. Com o óleo da unção vem unge em você. Ele é tremendo. Esse Deus de poder é o Senhor e Rei. É o dono da vida, pois a morte venceu. É aquele que ordena e mal desaparece. E onde ele chega, a vitória acontece. Seus anjos poderosos estão neste lugar, trazendo a resposta ao teu clamor. Então, nesse momento, comece a louvar e agradecer ao Senhor. Pois quando ele determina, o mal extermina. O exército inimigo tem que recuar. Pois ele é a vitória e basta um brado de glória pra bandeira da vitória levantar. E quando entra na peleja, é inatória a diferença, pois jamais alguém o viu uma batalha perder. Ele ainda é o mesmo Deus que reina eternamente. Ele é Deus de poder. Ele é santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Rei soberano, vitorioso é. Se poder está em nosso meio, contemple pela fé. Pois quando ele determina, o mal extermina. O exército inimigo tem que recuar. Pois ele é a vitória e basta um brado de glória.